aí, galera, sejam bem-vindos para a gravação de mais uma edição do CoffeeCast. Esse que é o melhor podcast da sociedade, reunindo hoje um time de convidados para a gente poder falar sobre um dos gêneros do cinema, da literatura e das artes de modo geral, que mais atrai público, que as pessoas mais se identificam. A gente vai falar do gênero terror, aproveitando aí o mote que tem surgido recentemente, uma discussão sobre a existência de um subgênero, o subgênero do pós-terror. Então, antes de a gente iniciar, eu queria que vocês convidados se apresentassem para o nosso ouvinte. Aqui é o Davi Cardoso, seu Dharma, e este podcast não terá jumpscares. Aqui é a Shirlene Moura, e eu sei o que você fez no verão passado. Eita! O que será? E aí, nerds, aqui eu ainda sou o oráculo, e aqui embaixo todos podem flutuar. Eu não peguei a referência. É, mãe, a coisa, It, Stephen a coisa. King. Ah, o It agora, né, mãe? O Flow 2. É, gente, eu não assisti. E aqui é Lisandro Anjos, o Grão-Mestre, e filme de terror me dá sono. Ah, não. É isso, está iniciando com você o seu CoffeeCast, seu podcast com muita opinião e pouco embasamento. É isso aí. Então a gente vai iniciar agora, nesse primeiro bloco, falando um pouco sobre o gênero terror, né? E eu queria evocar, chamar os convidados agora, para que vocês pudessem, a partir das reflexões de vocês, dizer como vocês entendem, o que define o gênero terror, o que é o gênero terror, segundo vocês. Vai, à vontade, vou deixar aqui livre para que vocês possam opinar. O Davi é muito fã de cinema, Shirlene gosta de alguns filmes também, gosta de muita coisa da literatura. Acho que o Jonathan também segue nessa linha. Então, aquele que te é corajoso, por favor, nos ajude. Quem é Jonathan? Tu, oráculo. Então, eu acho que a gente pode começar numa aquela nem que seja de forma muito aberta mesmo, segundo a percepção de vocês, o que vocês acham que é um filme, ou um livro, ou uma história de terror. Vocês já ouviram história de terror? Provavelmente sim. Mas já, o claro. Que faz de uma história uma história de terror? Não, mas a questão do filme de terror em si, eu acho que a narrativa, quando você tem a voz do locutor, causa muito mais frio na espinha do que só você ver as imagens e aqueles toques que são selecionados especialmente para aquilo. Trilha sonora e tudo, né? Sim. Você está dizendo então que o gênero de terror é aquele que funciona mais para você, é aquele que tem a voz do narrador induzindo a pessoa ao estado de terror, né? Mas o que lhe faz ter medo, por exemplo? Eu acho que... Sim, o que é terror, Davi? Vai. Não, assim, na minha opinião, é uma história de terror... se for de um livro, ou de um filme, ou de um audiobook também, tem esse caso, é aquele que lhe intriga e ao mesmo tempo ele lhe assusta nos piores assim, níveis possível, vamos dizer assim. Porque tem gente que não se assusta tão facilmente, assim, com filmes eu sou mais ou menos assim, mas eu tenho um pouco de medo com filmes que mexe com aquele estilo dos filmes do Atividade Paranormal. Eu sei que é falso, mas pra mim é algo mais real, mais crível do que se eu assistir o Invocação do Mal. Eu vou me assustar, mas eu não vou ficar com medo. Terror pra mim é isso aí. Ele pode até te assustar sem apelar pra essa parte dos sustos, que são os jumpscares, né? Sim. Mas explicando pra quem que não sabe o que é um jumpscare. Jumpscare é aquele recurso que muitos filmes de terror eles usam pra assustar as pessoas, que é... Sei lá, aparece um boneco do nada ou um serial killer do nada e elevam a trilha sonora sinal ao máximo. Sim. Pra te pegar desprevenido. Isso é o jumpscare. É o susto, né? É o susto. Você pula da cadeira, do chão, de onde você estiver. Então, oráculo, Jonathan, o que você tem pra dizer? O que segundo você, nosso oráculo, é o gênero terror? Então, pra mim não, né? Eu acho que o contexto do que se caracteriza o gênero terror, se numa obra literária ou numa obra cinematográfica, é aquele enredo que carrega ali uma atmosfera obscura, sombria, que adaptada a um terreno onde você vai ter bastante aspectos que vão levar os personagens a momentos de terror, né? O que caracteriza principalmente o gênero terror é justamente o uso desse artifício de monstros, de criaturas sobrenaturais, do paranormal. Não necessariamente o paranormal, muitos gêneros de terror, muitas obras ricas em terror hoje em dia. A gente pega, no caso, com Psicose, por exemplo, não existe um fator sobrenatural. O que faz com que venha existir o terror aqui do que te aterroriza é justamente o... Norman Bates. Exatamente, que é no caso o personagem que é humano e tem seu problema psicológico. E o que eu quero dizer é que o gênero terror, ele tem esse forte, tem na sua raiz a presença de efeitos sobrenaturais, efeitos reais também, né? Sombrios, no porque caso. Nem sempre precisa, eu não... acredito, assim, só interrompendo, que não necessariamente precisa ser algo sobrenatural, né? É, porque pode ser monstro, algo muito real, um assassino. Dos filmes, né? Tem os slash movies, né? Que são filmes de assassino. É um temor real, né? Existem assassinos no monstro mundo. Monstro em si. Tem medo. Pode ser uma pessoa, sei lá, pode ser seu vizinho. Ele pode ser um serial killer, você não sabe. Sim. Então tem gente que se assusta com filmes assim do que com filmes parênteses, com coisas sobrenaturais. Só um parênteses, porque o Oráculo falou pra gente que era sobrenatural e não necessariamente. Ou seja, o terror trabalha com aquilo que nos dá medo. É, não necessariamente o que dá medo é somente a mim, ou ao Dharma, ou ao Gamesh. Mas aquilo que dá medo no coletivo. Aquilo que as pessoas tendem, aquele arquétipo do que se é um fantasma, um arquétipo do que é um monstro, o arquétipo do que é o zumbi. O terror trabalha com aquilo que nos amedronta. Então, se as pessoas têm, em algumas culturas ou não, ou se existe no cinema, bem embasado a questão do medo pelo zumbi, do medo pelos espíritos, pelas assombrações, aí o terror trabalha com isso. Lógico que o terror também trabalha com psicopatas, trabalha com outras séries de coisas que vêm a nos trazer medo. Terror. Você quer um medo que está nos dias de cada um de nós, é ver dois caras numa moto e seguindo no meio da rua. É um medo bem específico de Fortaleza também, né? Assim. Não só daqui. Sim. Esse medo de moto acho que é um medo coletivo também. Sim, nós brasileiros sofremos desse medo, né? E Sayon, podia ser um gênero, né? Os subgênero de terror. Os motomedos, né? Os filmes medos, né? Falar aqui. Então, a gente... Eu acho que a gente... Tentando puxar aqui de vocês as respostas dos três e trazer de uma forma sintética para o ouvinte, a maior definição do terror, então, parece ser, pelo que eu entendi dos três, o medo. Sim. Esse parece ser o mote principal de um filme de terror. Todo filme de terror, ele vai, invariavelmente, independente do gênero, trabalhar com a ideia de que ele tem que causar medo. Quais são os recursos que ele vai utilizar para causar esse medo? Vão variar. Alguns vão trabalhar com monstros e coisas sobrenaturais, outros vão trabalhar com assassinos, outros vão trabalhar só com situações absurdas, né? Mas, sim, no final, o propósito é fazer com que o telespectador se envolva com um sentimento, que é o sentimento do medo. Você quer... eu me lembrei de um filme, só para falar bem rápido. Ele não chega a ser um terror, ele é mais pelo gênero do suspense, mas é um filme com Ryan Reynolds, que se chama, acho que é Enterrado Vivo. É o filme todo, ele dentro de uma caixa, debaixo da terra, e você fica angustiado, você fica com medo, você chega a ficar com medo de algo que não é tão aparentemente simples, porque não é bom você ficar debaixo da terra, de jeito nenhum, em qualquer Sim. ocasião. Mas você fica com medo sobre o personagem do cara. Você não sabe se ele vai conseguir sair dali ou não. Então você fica torcendo por ele, torcendo que ele saia. Então isso é outro tipo de medo que você sente assistindo um filme que às vezes nem precisa ser de terror, não. De horror, né? Filme um filme de horror, suspense. Sim. E não tem monstro nem nada. É um cara dentro de uma caixa debaixo da terra. A gente vai ter vários exemplos na literatura e no cinema, principalmente, trabalhando com esse sentimento. Mas, pra gente prosseguir, eu separei uma frase de um autor, que ele é muito famoso dentro do gênero terror, H.P. Lovecraft, né, um dos maiores escritores do Harry gênero Potter. De terror. Lovecraft? Não, H.P. Lovecraft, um dos maiores autores que trabalham com esse, assim, da década do século passado, que trabalharam sobre esse gênero, é um dos principais pilares onde as pessoas se estabelecem. Hoje a gente tem um grande autor também, que é o Stephen King, né, que trabalha com muitas obras do gênero terror. Acho que ele repaginou muita coisa do que a gente entende por terror, mas o Lovecraft disse uma coisa que eu acho extremamente interessante para citar aqui. Ele diz assim: A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Então, daquilo que a gente não conhece. É o pior medo que existe, pra mim. Do que você não sabe, né? Porque você não sabe o que é, como que ela pode vir, como ela pode te atacar. Então, eu acho que quando tem filmes que mostram... Ela quem? Ela. O medo, assim, ela, ele... Porque pode ser de qualquer coisa, de qualquer gênero, ninguém sabe o que é. Então, só prosseguindo aqui pra gente poder avançar com a pauta, sobre a definição do terror... É interessante pegar esse pensamento do Lovecraft pra gente entender o seguinte, o porquê de tantas pessoas saírem das suas casas pra assistirem um filme de terror. O motivo é o mais simples de todos, né? Pensando aqui de uma forma científica mesmo pra gente tentar definir esse sentimento. O filme de terror, ele tem um propósito, fazer você sentir medo. E o medo é uma estrutura psicológica, psíquica, é um sentimento humano que nos trouxe até aqui. Nós somos seres humanos, pensantes e evoluídos, porque em algum momento nós tivemos medo. Então, pra gente colocar, o medo nos leva à frente. O medo faz com que aquele homem que vivia nas cavernas tivesse medo do, sei lá, do predador, do tigre dente de sabre e não virasse a janta. É melhor você lutar ou correr? É melhor você correr, né? O que lhe mantém vivo quando o assaltante vem lhe assaltar é o medo. O corajoso tem grandes chances de, perdão da expressão, se fuder. Então, o que nos mantém vivos é o medo. O medo é um dos sentimentos primordiais para a sobrevivência humana. E o medo, ele libera no organismo humano uma série de reações fisiológicas e físicas que, em certa instância, nos causa até prazer. A liberação, a descarga de adrenalina, palpitação, suor, né, aceleração do ritmo cardíaco. Tudo isso nos deixa bem, a gente fica pronto para sobreviver. Tudo fica muito à flor da pele, então a gente sente as coisas de uma forma mais intensa. Os filmes de terror fazem isso com a gente. Eles nos dão taquicardia. Os momentos dos jump scares, do susto, você, ai meu Deus, você dá um grito, esculhamba, fala um palavrão, chama por Deus, mas você ri depois, você fica bem. Aquela sensação de anestesia, de que como se você tivesse sobrevivido a alguma coisa. É um sentimento primordial, né, de felicidade, porque você sobreviveu. Só que no terror isso é simulado, isso é ilusório. Ele causa essa sensação, mas a sensação de conforto da sobrevivência, ele vem depois da mesma forma. É um mecanismo primitivo de recompensa. Olha, você tá vivo. Pode respirar agora, se prepara para o próximo susto. Então o gênero terror trabalha com isso, tanto na literatura, quanto no cinema, quanto nas demais artes. Só queria pautar que é um gênero que trabalha principalmente com ficção e fantasia, né? Vai ter coisas que vão ser mais reais, mas na maioria das vezes o horror trabalha com narrativas ficcionais e com narrativas fantasiosas. Então estou fazendo um apanhado para a gente poder então entrar agora num segundo momento. Vocês querem falar alguma coisa? Interessante, falou sobre fantasia, né? Uma coisa interessante no que eu vejo em relação a forma como se trabalha o terror em cima de monstros, espíritos e outras coisas, né? A gente vê que no decorrer da evolução humana, diferentes culturas, o homem, ele tem a tendência a fazer analogia do mal ou do bem, né? Fazer um paralelo a entidades, a personalidades, né? No cinema é interessante, também em obras literárias, é interessante que você vê que as pessoas, elas se apegam à questão de filmes como do lobisomem, por exemplo, ou de fantasmas ou vampiros, porque simplesmente aquilo ali tem uma forma, como o Sr. Darman estava dizendo, o medo desconhecido é um medo muito maior. Então, se você sabe do que você está sentindo medo, é mais fácil de lidar. Só que aquelas formas, aqueles arquetipos, aqueles estereótipos, né, de monstros, pode, no caso, representar muito bem os nossos medos internos, nossos mesmo, medos, né? Interiores, né? Aquilo que a gente tem medo, mas a gente não entende, a gente não conhece, e no caso lá é bem colorido, bem palpável, é mais fácil de lidar. Eu acho que esse paralelo de terror fictício, terror e os nossos medos, nossas ansiedades no dia a dia, é interessante de você discutir, conversar. Sim, sobre. Concordo. Falando dessa questão do medo do desconhecido, eu queria trazer só um exemplo que eu acho que ele é bem emblemático e vai ajudar o ouvinte também a entender do que a gente está falando. Você tem aquele momento em que você chega na sua casa, e eu queria convidar vocês a fazer esse exercício comigo, mental, né, de imaginar isso. Pode ser Shirlene, tá? Quando você chega na sua casa, sei lá, de dia, você tem medo de entrar na sua casa? Tem. Você tem medo de entrar na sua casa? O que que lhe causa receio em entrar na sua casa? a sensação de que vai ter alguém ali. Que quando vai ter uma coisa... É, quando você vai abrir a porta, você tem... Principalmente eu que chego, geralmente chego em casa muito tarde da noite. Não, mas eu digo de dia mesmo. Chegou de dia, num dia qualquer, foi comprar pão e voltou. Você tem medo? Não, não, não é bem um medo, mas você tem aquele receio. Receio. Tipo, será que a casa está realmente vazia? O que que... Vocês têm que ver que o que lhe assusta não é a sua casa, que é o ambiente que você já conhece. Você não tem medo da sua casa. O que você tem medo é dessa possibilidade de uma coisa que você não espera. Você não previu. Vou mudar a situação. Você chega na sua casa, você tá lá todo dia, você pisa na sua casa, você conhece cada centímetro, só que você chega à noite no escuro. Ou então acorda, acordou de madrugada na sua casa e vai andar pela sua casa. Nem ferrando. Existe, não tô dizendo esse medo do absurdo, do abstrato, do sobrenatural. Você tem medo, você tem receio. Nem que seja de você acertar o dedinho do pé na quina da cama. Você tem receio, porque existe a insegurança de que pode ter alguma coisa ali que você não tá vendo, que você não conhece, que é desconhecida para você. Então, para você ouvinte, faça esse exercício de se imaginar andando pela sua casa de olho fechado mesmo, se você não se sente inseguro. O medo é essa sensação de insegurança, de uma coisa que você não conhece, de uma coisa que é potencialmente perigosa para você, que pode trazer algum perigo. E o cinema de terror, a literatura de terror, trabalha com esta sensação, como o Oráculo trouxe aí pra gente, quando ele faz esse paralelo da narrativa ficcional. Eu pego um monstro de ficção, ou nem isso, só o buraco lá do filme, né? E a gente fica naquela ansiedade, o que vai acontecer? Eu não sei, isso me causa ansiedade. Não saber de uma coisa me deixa inseguro, né? Quem é que não tem medo de tomar isso? Te deixar desnorteado também, né? O que que tá acontecendo, assim? Quando você vai tomar uma decisão importante, você tem um emprego, você tem outro, você tem que pedir demissão de um pra ir pra outro, mas é um risco. E aí, você fica com medo? Fica. Fica. Eu, por exemplo... Fico, se eu tenho uma decisão muito importante pra no dia seguinte, geralmente eu não durmo à noite. Não dorme, né? Causa efeito. Aquela ansiedade, você sente taquicardia, você sente uma ansiedade, você sente medo da resposta que você vai ter quando chegar lá. Sim. E mesmo depois da resposta dada, ainda tem uma série de outros fatores que vão lhe deixar inseguro. Por quê? Porque você não sabe do futuro. Você não sabe quais são as consequências dessa sua decisão. É não saber que lhe causa medo. Se você já soubesse, ok. É justamente... Mesmo que fosse uma coisa ruim, só de você saber, beleza, eu vou tomar um tapa na cara mesmo, você já se prepara, já não é mais medo, é outra coisa. O bacana do filme de terror, eu acho que o que fascina a maioria dos telespectadores que se dirigem até o cinema para assistir, é porque, assim, além do medo, eles oferecem uma história muito bonita, que geralmente você traz essa história para a sua vida. É aquela coisa, você sentiu aquele medo... Você tá ali assistindo o filme, de repente você vê aquele seu personagem... Refletido ali, né? Tipo, vai morrer agora. Aí não morre, aí você sente aquele alívio. Sim. A mesma coisa você traz pra sua vida. Tipo, quando você tem uma decisão pra acontecer, você vai lá, você tá esperando um não ou um sim, ou seja lá o que... Se vier um sim, você vem aquele alívio... de dever cumprido, mas ao mesmo tempo vem aquele medo do que vai vir futuramente, do que você vai fazer futuramente. Então você, querendo ou não, você traz esse medo do filme do terror, você traz ele para a sua vida. Então eu entendo aí o que a Sheila está dizendo, vou fazer um outro comentário, achei muito pertinente também, achei muito legal de ser isso colocado, porque de uma forma bem resumida o que ela diz. Ela diz o seguinte: por que a gente vai no cinema assistir um filme de terror? Por que a gente é masoquista a esse ponto? De eu vou pagar a porcaria do ingresso pra ir tomar susto. Acho que é curiosidade também. Porque é divertido. Todo mundo é gosta. Divertido você se cagar de medo? É divertido, cara. Não, não é divertido. Eu acho. Mas também é pelo fato da curiosidade. Eu quero saber o que vai acontecer. Mas curiosidade, você podia ver outro filme. Você podia ver romance. Tô curioso pra saber se... Não, mas é uma curiosidade em saber o que vai acontecer naquela história de horror. É isso que eu estou dizendo. O terror. Por que que o terror especificamente? Curiosidade pode motivar você a ir assistir qualquer coisa. É porque eu acho que não é todo mundo que gosta do gênero. Então gera aquela ânsia maior de descobrir. Não, nem todo mundo gosta. Aí as pessoas que gostam porque os outros não gostam. Não, cara, você não entendeu a parada, não. Eu tô perguntando é o seguinte: por que as pessoas... E o Oráculo ia falar alguma coisa, eu quero ouvir. Por que que as pessoas vão pro cinema? Acho que ele nem deu uma resposta, que eu acho que é bem pertinente. Eu vou fazer um comentário já sobre isso, mas eu queria ouvir dos demais. Por que uma pessoa sai da sua casa pra tomar susto? Eu acho que não é nem questão e paga. Não é nem questão de tomar susto, entendeu? É questão de ver ali uma história onde a gente sabe que tem um terror, tem um medo, tem algo que nos amedronta. Geralmente, tá na moda agora, né? Filmes com espíritos, com fantasmas, com exorcismo e tudo mais. As pessoas acreditam muito nisso ainda. Quando você vai no cinema e você vê aquela história sendo trabalhada, e você sabe que mesmo que os personagens, os protagonistas sofram bastante em lidar com isso, no final eles vão sempre se sobrejogar em relação a isso, ou não, né? Mas na maioria das vezes sim, porque as pessoas gostam de final feliz, e final feliz vendem. Quando a gente tá falando de cinema e de dinheiro, então as pessoas querem ver isso, as pessoas querem mas ver aí, isso. Mas aí, se for pelo isso. Final feliz e pelo um drama no enredo, é isso que eu tô... Olha eu sendo chato aqui. Você é o chato. Se for pra ver final feliz, todos os outros gêneros vão ter. Não é questão de ver final feliz, mas o que eu quero dizer é que é questão de ver você sobrejugando um medo. O medo daquilo que você não tem controle. O medo do sobrenatural você não tem controle. O medo do desconhecido você não tem controle. O medo de encarar uma potestade, um espírito, você não tem controle. Você não sabe como lidar disso. Acho que até com um serial killer você não tem controle. É, exatamente. Né? São medos, anseios e receios que as pessoas se acreditam, e geralmente quem vai pro cinema assistir filme de espíritos, de demônios e outros, realmente acreditam nisso. Quem vai pro cinema assistir isso, né, vai porque quer ver o cara, o protagonista, o personagem, bem na chibata lá no lobisomem, bem na peia lá no espírito, exorcizando o demônio. Né? Eu não sei se vocês têm essa sensação. Mas ó, eu não sou um fã do gênero terror. Também não sou, tradicionalmente, não gosto muito. Então geralmente quando eu vou ver um filme de terror, eu fico torcendo muito pros protagonistas se fuder no filme. Assim, morre diabo, mas morre lento. Porque assim, o cinema... Eu não gosto. O cinema gosto. De terror, ele tá bem clichê, sucateado comparado às obras originais, comparado ao que elas trabalharam antigamente, o que elas trabalharam com mais sem pouco, como se diz a palavra? Um pouco investimento. Um pouco investimento, mas muito... quando o cinema de terror não era tão popular, tão moda, se trabalhava de forma diferente. Eu não hoje, sei, sabe? Eu acho que o cinema de terror ele sempre foi um gênero de muito público. Na verdade, historicamente, é dos gêneros que sempre movimentou muita grana. Tiveram grandes cineastas que começaram no gênero de terror e, assim, durante muito tempo, década de 80, década de 90, por exemplo, era, acho que, o gênero principal. Não, ainda hoje, faz uma bilheteria absurda. Começo do cinema também, com o Frankenstein, Drácula, Lobisomem, A Múmia. Eles eram esses filmes que levavam o público ao cinema, depois teve a sua queda, depois voltou com tudo de novo, sim, nos anos 80. Então... Eu acho que essa questão do baixo orçamento... É uma coisa tradicional, porque é um cinema, é um tipo de cinema que ele é mais fácil de se fazer. Sim. Sabe? Com criatividade, engenhosidade, com boa vontade, você faz esse gênero. E é a porta de entrada para muito diretor. Tem muito diretor que começou fazendo terror, né? Recentemente a gente tem aí, acho que o... O diretor do Doutor Estranho, o Scott Derrickson, ele fez filmes de terror e o Doutor Estranho em seguida, né? Então, James Wan vai fazer o Aquaman agora, né? Fez o Velozes e Furiosos 7. Você consegue fazer filmes de terror... com pouquíssimos recursos. Se você tiver uma casa e três atores e um bom roteiro, você faz um filme de terror, né? Então é um filme que ele exige menos nesse sentido. Falando sobre esse negócio, sobre essa situação de por que as pessoas pagam pra ir, eu queria ouvir, senhor Darwin, tem alguma coisa a dizer? Por que você acha? Eu falei já. Ah, ok. Então, resumindo, o que eu acho que foi o que vocês me disseram, mas vou tentar trazer de uma outra maneira. Acho que o Oráculo falou, Shirlene falou também, o Davi foi por outro caminho. Mas o que eu percebo é que vocês estão me dizendo que as pessoas vão pro cinema pra ver uma história, né? Pra enfrentar essa história, pra se identificar com um determinado personagem, pra viver aquele personagem. Então, as pessoas pagam pra poder viver a simulação do sentimento do medo de forma segura. Quer dizer, na vida real, você não quer topar com o demônio na sua casa, possuindo as coisas, balançando as portas e as facas. Entende, né, cara? Você não quer. Mas você quer viver aquela situação, aquela sensação... Do medo. O medo, ele é bacana. Ele causa em você. Você quer saber como acontece, mas do jeito que você falou, de uma forma segura. De uma forma segura, uma simulação segura. Eu tô segura. No cinema e não vai acontecer comigo, mas eu sim. quero ver como é que vai acontecer com o cara. Ah, justamente. Você quer experimentar a sensação do medo, mas de uma forma controlada. De uma forma, ok, eu vou passar 2 horas de medo, mas você tem a garantia no final de que você sai vivo, né? Diferente do que ocorreria na vida real. Às vezes você se expor. Pode sair. Peraí que eu vou ali insultar um assassino ali. Você não garante que você vai voltar vivo. Mas no cinema você vai ver um filme de assassino, fica 2 horas assistindo ele torturar, matar e fazer estripulias com as vítimas dele. Mas você consegue voltar pra casa confortável. Experimentou aquela sensação prazerosa do medo, aquela sensação do amortecimento, aquela sensação de eu sobreviver. Mas desde o princípio era uma ilusão. Você nunca correu um risco real. Só que você enganou seu cérebro para poder liberar aquelas substâncias que a gente sente tão bem quando a gente sente a sensação do medo. Foi o que a Shirlene falou, né? A pessoa se coloca na posição do personagem principal, você entra na história dele, você sente medo junto com ele das coisas que ele está encontrando, como o oráculo também diz, de tem os fantasmas, tem os lobisomens, tem aquelas criaturas místicas que você tem certo receio às vezes, você compra a ideia do protagonista, quer dizer, eu vou viver, vou experimentar, mas não vou precisar me arriscar, porque no final das contas quem vai se fuder é só o protagonista mesmo, sozinho, se ele se lascar. Se não, ele vai lá ter um final feliz e eu também saio feliz. O final do protagonista é sempre irrelevante, né? Me diga aí o nome de protagonistas de filme de terror. A gente lembra alguns, né? Pouquíssimos. Here's Johnny! Então agora a gente vai iniciar o segundo bloco, né, do Coffee Cast, pra gente poder entrar um pouquinho em algumas obras que a gente tenha visto, alguns filmes, algumas literaturas, algum, sei lá, trabalho artístico que vocês tenham visto, que lembrem do gênero cinema, do gênero terror, pra que a gente possa simplificar pro público o que a gente tá entendendo como terror e quais são as nossas preferências, sei lá, quais são as nossas experiências e vivências com isso. O Davi tem uma curiosidade aí a respeito do Stephen King que vai trazer pra gente. É porque, assim, na minha opinião, vários filmes de terror que a gente conhece, a maioria deles são baseados em alguma obra do Stephen King, né? Seja um livro ou um conto dele. Não, e tem uma coisa que ele disse que eu acho até bacana, que é pra diferenciar qual é, assim, entre o horror... aliás, os três níveis do terror. Ele dá a opinião dele que o primeiro se chama repulsa, que pra ele é o gênero mais leve. Que são coisas que despertam medo através do desgosto. Do nojo. Exatamente, do nojo. Então, se você vê um filme e tem um cara que começa a vomitar... Acho que tem um nome, né, pra esse gênero. É o gore. É o primeiro tipo de terror. É o primeiro nível de repulsa. Tá do bom. Terror. É o repulsa, que pra ele é o mais leve. E esse do repulsa, ele faz com que os telespectadores, eles reajam de forma física, né? Então... Como você falou, se o cara partiu no meio, a pessoa, ela meio que sente também alguma... sei lá, os cabelos arrepiam. Tem gente... Você tem uma sensação física, né, a partir do que você tá assistindo. Você tá vendo ali na televisão o cara sendo partido no meio por um alien. Não tem como isso ser confortável, né? Não. O efeito espelho, né? É. Aí o segundo nível, que pra ele é o horror. Que são coisas que provocam medo através da representação gráfica do inacreditável. E tem um videozinho sobre esses três níveis. A parte do horror passa justamente na cena de um filme chamado Christine e o Carro Assassino. Que então é um se clássico. Encaixa perfeitamente, porque você pensa, pô, mas é um absurdo um carro ter vida... sozinho, assim, e começa a matar gente. É uma coisa absurda, né? Entra na ficção. O primeiro nível... Desconcertante. Que é desconcertante. Não sei se desconcertante. Desconcertante eu acho mais a repulsa. Porque você vê uma pessoa sendo estripada na sua frente, é desconcertante. Desconcertante é você ver um carro em chamas, carro sendo dirigido sozinho na sua direção. Eu acho que isso é mais isso aí. É absurdo, né? É o absurdo. Carro tá sendo dirigido. Os espectadores, eles reagem à normalidade do que está sendo observado. Então, outra cena, quando passa essa frase, é de um álbum de fotografias e começa a sair sangue nas fotos. É outra coisa absurda que... Entra naquela questão do sobrenatural, né? Sim. E o último é justamente o terror em si, que é a sugestão de algo desconhecido que choca os espectadores, que foi algo até que a gente comentou aqui, a questão do desconhecido. E esse, pra ele, é o último nível e é o pior de todos. Quase no nível lá que a gente chama de terror psicológico, né? Uhum. Tem muitos filmes, eu acho que a maioria dos filmes hoje, mais recentes, trabalham com esse tipo. Eu não posso estar enganado, não sou um fã muito do gênero, mas sei lá, é aquela sugestão do medo. Você tá ali, tipo, tem um o protagonista para no banheiro, lava o rosto, olhando pro espelho, de repente aparece um vulto atrás dele. Ele abre o espelho e quando aí fecha, aí tem alguém atrás dele. Aí ele vira e já não tem mais. Então, esses momentos, assim, do terror psicológico, que é o cara tá só, ele tá delirando, é paranoia, o que que é? Eu acho que entra mais nesse... Sim. Nesse aí o Stephen, tipo. Ele ainda disse assim, não é uma aberração física ou mental em si mesma que nos horroriza, mas sim a falta de ordem que essas situações parecem implicar. Né? Sim, eu acho isso de forma... Eu acho uma forma bem inteligente de definir. É a falta de ordem, né? A falta de lógica. A gente se sente seguro com a lógica. Eu entendo. Um carro vai passar na frente da minha casa. Eu sei qual é o trajeto que ele vai fazer. Agora, se o carro, de repente, passa tá passando por cima da casa. Passa aí, por cima da casa, é uma coisa muito absurda, né? Pelo banheiro, né? Por dentro do meu banheiro, voar. Vai me assustar. É mais ou menos isso. Quebrar a lógica é quebrar um pouco com a nossa, com o nosso conforto. É trabalhar com o desconhecido. Então, entrando nessa questão dos gêneros, eu queria que vocês opinassem. Qual foi o filme de terror que vocês assistiram que mais deu medo a vocês? Como é que começa tudo, Jonathan? Tô tentando lembrar aqui. Tenho medo de terror. Cara. Não, vou contar aqui então. Algum? Nem que você quando fosse criança, cara. Alguma coisa. Vou contar aqui então. Como é que... Madrugada dos Mortos. Madrugada dos Mortos, pra mim, o do Zack Snyder, me deu medinho na época que eu assisti. Mas aquele filme. Eu cheguei a imaginar, eu tava assistindo TV preto e branco ainda. Eu cheguei a imaginar um zumbi. Tu assistiu em preto e branco? Porque na época. Isso aí é a noite precário. Dos mortos-vivos, né? Porque na época era o quê? A televisão era preto e branco. Entendeu? A transmissão era coisa, mas a televisão lá em casa era preto e branco. Entendeu? Hoje eu tenho lá três televisões de tubos a cores. Hoje eu posso. Você é um vintage. Eu sou universal, beleza. Então, eu era menino, né? Tinha 10 anos. E eu senti medo. Senti medo daquela situação, senti medo. Não porque eu acredito em zumbi ou acho que os zumbis podem um dia existir. Não. Mesmo sendo criança, eu sabia, tinha consciência que isso não ia acontecer. Mas é porque você vê a tensão, você vê o terror psicológico que passa ali na situação, na mente dos personagens, você se apega ao drama dos personagens, né? Pelo menos a protagonista, ela perde a filha e perde o marido, né? Pô, como é que eu vou lidar com um apocalipse zumbi que já é difícil? Já acabei de perder meu marido tentando me devorar, minha filha e tudo mais. Sim. E você vai encontrando outros personagens que passaram por coisas parecidas ou coisas piores no decorrer do filme. E você vê eles presos dentro de um shopping, de um lugar que se torna claustrofóbico, que é imenso, é grande. Sim. Mas se torna claustrofóbico por eles estarem ali e não poderem sair, porque se eles saírem tem uma ameaça de uma horda gigante de zumbis. Exato, tem uma ameaça de morte. E os zumbis ali do Madrugada dos Mortos são os zumbis que correm, né? É justamente esse quesito, porque eu concordo com a opinião do Oráculo. Eu ia dizer outro filme. Aí tu vai dizer o mesmo? Não, eu vou só fazer um adendo sobre Madrugada dos Mortos Vivos. Não. É porque eu também, quando era mais novo, eu também cheguei a assistir, sei lá, os 20 primeiros minutos do filme, porque eu tava curioso, era uma criança, e eu tava começando a assistir, eu parei nos créditos iniciais, porque eu não conseguia assistir. Tu parou de assistir nos créditos iniciais do filme? Porque eu estava... O começo da apresentação é tensa, cara. Não é nem só pelo começo do filme que é tenso, já é tenso por si só. Mas pra mim, o que é uma coisa que acontece até hoje, eu não consigo assistir Madrugada dos Mortos passando pelos créditos, porque ficam passando flash assim, de zumbis, eu não sei se o Oráculo vai se lembrar. E zumbis gritando e mordendo, eu não consigo. A música do Johnny Cash. Eles botam a música do Johnny Cash, mas mesmo assim eu fico me cagando com aqueles zumbis, eu não consigo assistir. Sim. Mas enfim, eu não vou falar do mesmo filme. Não, peraí, deixa eu só saber, qual foi sua reação a esse filme, assim, já que ele causou medo quando você era moleque? Qual foi a reação? Qual foi a reação? Você depois ficou com medo? Você assistiu todo? Medo, cara. Não consegui dormir direito. Você assistiu todos? Assisti todos, assisti várias vezes. Caralho, foi mais corajoso. Eu não aguentei. Eu vi até os créditos iniciais, mudei pra grande não, aí teve dificuldade de dormir. Assistiu à noite? Assisti à noite. Foi de noite, mano. Filme desse passar de dia? Sem semana, lembrando, imaginava o zumbi saindo do banheiro, imaginava o zumbi correndo pela casa atrás de mim. E já fazia os planos, né? Coisa de criança. De fuga. Onde é que eu vou sobreviver? Quando eu cheguei à minha adolescência, que eu comecei a refletir sobre a minha existência, a minha mera existência diante do universo, aí eu lembrei, pô, mas ali naquele shopping tem um policial, tem uma médica, tem um cara, tem um criminoso, tem uma gestante. É um bebê zumbi. Tem uma... tem um cara... que é um cara não comum, como se fosse um representando um executivo e tudo mais. Aí eu, pô, mas parece a sociedade tá ali, né? Figuras representativas da sociedade estão ali presentes. Cara, será que isso seria uma crítica social? Depois eu fui procurar saber, e realmente é uma crítica social inspirada no Primeira Noite dos Mortos-Vivos, ou é Madrugada dos Mortos-Vivos. O Madrugada dos Mortos antigo, ele fazia justamente essa crítica sobre a sociedade. Uma crítica sobre o consumismo, uma crítica sobre a crise social, sobre a supervalorização do dinheiro e tudo mais. Por isso que eles estão em um shopping, antes era numa casa, e aí naquele momento eles estão em um shopping que é a representação. A casa era o primeiro filme. É o que ele tá dizendo, o primeiro era uma casa e agora esse filme. Aliás, eu acho que o Madrugada dos Mortos do Zack Snyder, se não me engano, é o terceiro filme, né? É o terceiro remake, porque tem o primeiro, que é preto e branco, tem outro. Sim, e depois tem outro. Não sei. Não, assim, tem A Noite dos Mortos em preto e branco, aí tem um remake desse filme em 90, colorido, e tem o Madrugada dos Mortos, que é remake do Madrugada dos Mortos antigo. Você, senhor Dharma... Então, qual é a sua obra? É, A minha mãe colocava uns filmes de terror pra gente assistir, eu não sei por que ela fez. Mas eu vou botar meu filho pra dormir, vamos botar aqui, deixa eu ver aqui. Ela botava O Bebê X. de Rosemary, né? O Exorcismo de Emily Rose. Não. Ela botava Arquivo X pra gente assistir, Psicose. Cara. Que delícia, mas Arquivo X eu não acho que é terror. Mas eu tinha medo. Claro, é, uma criança eu teria medo. Você é, sabe que a verdade está lá fora, viu? É assustador, né? Teve Sim. vários filmes assim que eu tive medo assim quando eu era criança, porque foi na época que eu assisti o Alien, o Oitavo Passageiro, que eu tinha medo até do trailer. É, o Iluminado também, que eu também tinha medo até do trailer, mas eu fui assistir. Iluminado pesado. É pesado, viu? Mas assim, um filme recente, não tão recente, porque já tem uns anos e nunca mais assisti porque eu tive muito cagaço. Foi um que eu já até comentei, que foi uma atividade paranormal, mas assim... Você queria dizer 1408. Não, 1408 eu assisti no cinema, medinho. Eu então, achei ele muito bom. Me dá um medinho também, 1408. Porque assim, na época que eu assisti eu vi o Atividade Paranormal 1, era uma época que eu me gabava de não ter mais medo de filme de terror nenhum. Aí o meu irmão disse, Davi, olha esse filme aqui. Aí eu vi, não tem medo não. E foi o jeito que a gente assistiu que tornou a sensação... É a sensação de assistir pior ainda. Vocês assistiram de noite de Bug Jump? Não, a gente foi assistir de noite, eu tava deitado numa rede e atrás de mim, a porta do quarto tava aberta aqui. Dando pra escuridão. Vou fazer uma pausa aqui. Eu acho que nem vale assistir filme de terror se não for à noite. Não, nem é pra contar. Com as luzes apagadas, né? Quase. Porque se o filme de terror assiste de dia, muda o gênero, vira comédia. Isso é complicado, é você ir no banheiro, né? Você ir na cozinha, no escuro. Aí torna-se complicado. Vai, diz. Então, só pra encerrar. Quando eu assisti esse filme, a porta do quarto que tava atrás de mim tava aberta e era uma escuridão, um breu. Então você assiste Atividade Paranormal 1, que eu acho que é o melhor de todos e é o que dá mais medo. Tem gente que não tem medo, mas eu tive muito, meus irmãos odiaram porque ficaram com medo. É. Eu fiquei com ódio e gostei ao mesmo tempo. Tanto é que eu assisti os outros, mas o melhor sim pra mim é o primeiro. Então, porque tem essa nostalgia do medo, né? Sim. Acho que o propósito do filme de terror é fazer medo. Se você não sentiu medo, logo ele foi um filme ruim. É porque eu acho que se eu tivesse assistido a Bruxa de Blair antes do Atividade Paranormal, eu já saberia como é que seria na hora de assistir o AP, vamos chamar de AP. Ah, é igualzinho o Bruxa de Blair, aquele mock documentary, né? Sim. Falso documentário. Mas como eu não vi, era um filme novo pra mim. Eu nunca tinha visto um filme daquele jeito. Tipo, né? Gravação perdida. Era o primeiro filme que eu tinha visto. Então por isso que o medo pra mim foi maior ainda. Sim. Eu não conseguia... Eu fiquei uma semana ou duas sem dormir direito, porque eu me lembrava daquela mulher, acho que é Kate, né? Que ficava parada, feito um zumbi, né? No lado do marido dela. Aí Sim. passava as horas, umas 4 horas lá em pé. Eu morri de medo disso, cara. E esse seu medo era refletido de que forma? O Davi ia no banheiro, no escuro? Não, eu já tinha medo de atravessar a sala de estar até a cozinha antes de assistir o filme, porque eu acho que é um medo natural pro ser humano, né? Você tem medo de salas de estar? É curioso não, isso. Não, mano. Convido a Shirlene agora a trazer pra gente qual a obra de terror que ela acha que é... Que foi a que mais lhe incomodou, que mais lhe causou algum estranhamento. Cara, eu vendo assim os comentários da galera, eu fiquei meio assim, poxa, o meu primeiro contato com terror foi com o Zé do Caixão. Então... Caraca, não, eu nunca vi um filme do Zé do Caixão. Mas a gente tinha que mencionar Zé do Caixão. Sim. Zé do Caixão é um marco... É um ícone. Do terror, é um ícone. É um ícone, e... brasileiro aqui. Sim, nacional. Então, eu assisti os filmes de terror do Zé do Caixão nas tardes da Band. Caralho, a Band era foda, viu? Era uma época que a gente tinha Goosebumps, que a gente tinha... Contos da Cripta. Os Vermes Malditos, Piranhas Voadoras, malditos. Cara. A Noite dos Mortos Vivos, tudo da tarde, Aranha, não tinha censura. Aranhas Voadoras, né? Não tinha... Piranhas Voadoras. Gente, não tinha censura. Cara. Aí o cara se encontrava, moleques, da tarde, não tinha nada pra fazer, e assistia com a minha irmã e ficava lá, traumatizado. O mas Silvio bom, Santos gostava. Passava filmes de terror no cinema em casa, tipo Fred Krueger, né? Porra, Chuck, A Hora do Pesadelo, hora né? Mano. Cara, quando ele dizia assim, você não mude de canal, porque senão à noite eu estarei aí. A primeira vez que eu mantive esse contato, eu chorei horrores. A minha mãe, você nunca mais vai entrar na frente da televisão. Eu, não, agora eu vou ter que assistir. Todo mundo saiu da sala e me deixou sozinha. Então, pra mim... Mano. Isso é sacanagem, né? Pra mim foi assim, cara, eu ia morrer. Eu chorava que soluçava, mas eu não saí de frente da TV. Ele tinha dito, se sair eu vou aí pegar. Esta noite levarei a sua alma, seu cadáver, coisa assim. É um negócio assim. Se você sair, eu vou aí te dar um autógrafo, né? aquelas unhas dele, né, e tudo. Não, é enorme. Pra quem era criança ainda nessa época e assistia esses filmes sem censuras, sim, então era assim, era realmente aterrorizante. Eu ficava... Eu passava a tarde inteira com medo. A minha sorte é porque, assim, quando criança, e eu acho que até hoje isso reflete ainda em mim, é que eu sinto medo, mas eu não carrego isso comigo. Eu sinto aquele momento de medo, mas eu deixo ele pra lá. Depois que o filme terminava, que o medo passava, eu já sabia que ele não ia mais me perturbar à noite, então... Sim, vinha aquele alívio. Hoje, falando assim, do mais recente do filme de terror que eu assisti, foi A Casa da Colina. Sim. Esse também teve o poder de me magnetizar assim na frente da TV e não fazer eu levantar até que ele terminasse. Não por ter medo dele vir de noite na minha cama, mas pela fascinação da história. A história em si desse filme, ele reflete muito um pouco da realidade e traz muito à tona alguns sentimentos que a gente tem. Então, e quais seriam essas situações que você identificou no filme? Essas situações... É essa luta constante que a gente tem contra o nosso inconsciente. Sim. É uma questão pertinente, eu concordo. E é um filme que ele trabalha muito esse negócio da tensão, né? Ele é menos o jumpscare, mas menos o susto mesmo, gratuito. E mais essa coisa do que é terror, algo que a gente vai falar no próximo bloco, que é, né, o pós-horror. Eu particularmente não sou um fã do gênero. Gosto de outras coisas, não é o tipo de cinema que eu prefiro. Acho o cinema de terror repetitivo, muito baseado em clichês, é muito mais do mesmo. Geralmente é um cemitério indígena, um espírito da casa. Eu acho que as pessoas são emburrecidas nos filmes, né? Tipo, você tá numa casa, a noite todinha o demônio bateu porta, matou o gato, quebrou vidraça. Não sai de casa. Aí você sobreviveu, amanheceu o dia. Qualquer pessoa em sã consciência faz o quê? Vai embora da porra da casa. Agora de manhã, não, acho que passou, vou trabalhar, fique aqui que eu vou atrás de um padre. Ora, fique aqui que eu vou atrás de um padre. Vamos junto. Eu não vou ficar aqui mais nem amarrado. Aí no outro dia vai lá e o demônio mata todo mundo. E bem feito que mate, porque ficaram porque quiseram. Mas é esse tipo de bobagem, sabe? A pessoa tá no meio de uma floresta e viu que tem o diabo de um monstro ainda atrás. Aí vamos nos separar. Gente... Ó, eu também nesse grupo, eu digo, gente, se morrer, morre todo mundo. É. Porque se você for, eu vou. Não vou lá. Mas se tu fosse da turma do Scooby-Doo e o Fred te dissesse, ó, Elisandro, tu vai naquele canto ali, ó. Sozinho. Você tá falando do Scooby-Doo. Você tem noção? Você tá falando do Scooby-Doo. Era terror pra eles, viu? Mas era sempre era brilhante. Eu acho brilhante a fórmula do Scooby-Doo. Porque o Scooby-Doo, ele mostra que não existe terror. Nada sobrenatural. Não existe nada sobrenatural. Mostra o próprio ser humano. O paranormal é só humano. Aquilo que a gente não entende, que os monstros são os humanos. Quando o cara pega lá e tira a máscara, tá mostrando, ó, o verdadeiro monstro, aquilo que você tem que temer, é o ser humano. Não é algo sobrenatural. Agora, eu não gosto desse preconceito com cemitério indígena. Não, não é isso. É um exemplo que, assim, morreu e fica mal assombrado. Tem um filme do Stephen King, que é muito bom. Não, é o filme do Poltergeist, lá, que é a casa em cima de um cemitério indígena. Pronto. Mas não é o primeiro, não, tem vários. Eu vou citar aqui três situações, assim, que pra mim são exceções. O Brasil tá em cima de um cemitério indígena, né, cara? É foda. Desculpa, cara. Eu ia só dizer que eu não sou muito fã, mas eu tenho três situações que eu acho que eu vou mencionar, que eu acho que são filmes que me causaram algum... Assim, pra mim, atingiram o objetivo do terror, que é fazer medo. O primeiro deles é o Exorcista. O Exorcista me incomodou. Geralmente, filme de exorcismo e de possessão demoníaca me incomoda mais do que os outros. Esse filme de monstro, assim, eu assisto comendo pipoca e gargalhando, né? Porque pra mim é muito tosco. Vai ver um It na vida e eu fico assim, meu Deus do céu, alguém dá um soco nessa porra desse palhaço aí, por favor. Porque eu não tenho paciência, cara. Não tenho paciência. Aí tem filme de assassino e a galera fica sofrendo com assassino imortal. Gente, vai na polícia, se tranca numa cela. Quero ver ele buscar lá dentro. Mas se for o Jason, não tem onde se esconder, não. Mas se o Jason aparecesse na minha frente, eu digo assim, mata logo, eu não vou nem correr, não, porque no final do filme você vai matar mesmo. Tá bom, de que maneira você quer morrer? Se eu te matar, eu fico maldiçoado. Filme de possessão demoníaca, o Exorcista me incomoda, porque ele trabalha uma coisa em mim que me incomoda muito, que me deixa aflito. Que é aquela questão de você perder o seu próprio autocontrole. Quando o inimigo tá dentro de você. É diferente, enfrentar um monstro é muito fácil, você dá um tiro, você corre dele, mas e, tipo, sei lá, se uma pessoa querida sua, uma pessoa da sua família, é possuída, você vai largar a pessoa lá? Eu ia. Sabe, você fica nesse dilema, você vai se afastar da pessoa que tá endemoniada, ou você vai lá encarar o demônio correu o risco de lhe matar, ou se você for a pessoa possuída, se o demônio estiver dentro de você. Gente, é um terror interno, subjetivo, isso me assusta um pouco. O Exorcista tem uma história engraçada. Quando eu fui assistir, eu era mais moleque, né? E eu fui assistir com uns amigos, a gente tava em casa. Desligou as luzes à noite. Quase 11 horas da noite, todo mundo assistiu Exorcista. Ideia de imbecil, né? Óbvio. Eu não tive medo desse filme, mas também assisti depois de velho, né? Assistiu depois de velho, eu assisti moleque, né? Aquela hora que a menina vira a cabeça assim, eu digo assim, não, tá bom, sai, conjuro. Amém, senhor. Tá aí, o senhor. Depois, em dado momento, eram uns 5, né? Um dos colegas ficou entediado com filmes. Ah, não vou ver mais não. Saiu, aí foi embora. E ficamos 4 assistindo. Todo mundo tenso com aquelas cenas, né, sendo construídas. Só que o diabo do meu amigo, ele não foi embora. Eu acho que o demônio tinha tomado conta do corpo dele. Ele estava fazendo arte. Ele foi pro meio da rua. Ele pegou um gato preto. Abriu a porta bem devagarzinho. E jogou o gato na parede. Pá! Esse gato bateu e correu miando assim. Aí todo mundo no escuro. Um gato preto correndo na sala, querendo achar uma saída, passando por cima da gente. Gente, assim, eu acho que eu nunca gritei tanto na minha vida quanto nesse dia. Aí, tipo, me marcou. Eu fiquei de um jeito assim que... Eu, de noite, queria levantar pra ir beber água, mas quem disse que eu boto o pé pra baixo? Não tem um diabo aqui embaixo aí pegar meu pé, não vou não. Só beber água de manhã. Esse foi o primeiro. Segunda situação é com aquele hack. Eu gosto do hack. Ah, o hack é bom. O hack, ele é todo ruim e o final dele é bacana, porque... O primeiro, tu acha ele ruim, mas como assim? Ele é... Porque assim, ele tem aquele negócio... Eu gosto porque ele é claustrofóbico, ele se passa todo dentro de um prédio e você fica meio em pânico porque não tem onde se esconder muito dos zumbis, dos demônios que estão ali. Só que no final eles vão pra um sótão e lá naquele... Gente, tem spoiler. Tem um hack e tem uns possuídos, né? Tem dois, né? Tem um, tem... Não, que eles hack fizeram dois, um que é a cópia do outro. O nome, né, do dois, se não me engano, é hack 2 possuídos. Mas vai atrás desse. É outro. Aí tem um não quarentena, né? Não vá atrás do quarentena, quarentena remake americano. Pois é. E ele chega um momento que eles estão no sótão e nesse sótão aparece uma moça, uma mulher, que é uma... Que eles estavam procurando. Que tá endemoniada, que é ela que tá... pra ser exorcizada, e a forma como eles configuraram ela me deixou realmente muito assustado. Foi com o uso da... Tava bizarro, eles... Porque mostram numa câmera... Não tinha iluminação da câmera, era visão noturna, e ninguém tava vendo nada, sim, né? Sim, era só pela câmera infravermelho, e você vê o monstro só no escuro. E ela passa do seu lado, assim, meu Deus do céu. E eu também, eu só assisto filmes de terror à noite, que é pra ver se eu sinto alguma coisa. E o último é o... Contatos de Quarto Grau. Ah, não. Que eu geralmente, hoje em dia, eu acho bobo. Mas na hora eu comprei a ideia, que era tipo de possesso de eu lembro. Abdução eu de alienígenas. Eu lembro, começa como um documentário. Né? Mas é falso documentário também. É falso documentário. Mas na época eu assisti, eu acreditei que era um documentário mesmo, que aquela galera lá tinha sido levado pro alienígena. Um amigo meu tinha visto isso. Davi, é pior do que o Atividade Paranormal. Na época eu achei pior. Eu tava muito cagado com Atividade Paranormal, então não vou ver esse filme, não. Atividade Paranormal eu ri. Eu ri. Você falou, mas eu tava me cagando de medo. E a lembrança mais antiga que eu tenho de terror, assim, é quando eu era muito criança mesmo. Tanto que eu lembro pouquíssimo. É do Poltergeist, o antigo. Esse filme ficou na minha cabeça. Tanto que saiu novo, eu não quis assistir. Não vi. Esse filme me deixou traumatizado, gente. Aquela meninazinha entrando na televisão e aquele espírito, sei lá, que diabo era aquilo. Eu era criança assistindo aquilo aí. Vocês sabem que aquilo destruiu minha cabeça, né? Então, tirando, acho que essas situações, os outros geralmente eu assisto rindo e tal. Me dá sono mesmo, eu acho cansativo, acho repetitivo. Quando eu vejo, ó, vixe, a trilha sonora tá baixando, vai vir um susto aí. Aí eu já não sinto mais o susto, porque eu já tô esperando. Aí eu digo assim, olha, tá vendo que o demônio tá atrás dessa porta? Não abre essa porra dessa porta. A mulher vai lá e abre. Aí quando ela apanha, eu digo assim, bem feito. Quando você vê o espelho do banheiro, o cara fecha 5 vezes, sabe, na sexta vez alguma coisa vai acontecer. É mais ou menos isso. Você diz assim, a pessoa tá na casa cheia de espírito, ela vai no banheiro lavar o rosto. O que vai acontecer? Vai aparecer o capiroto no espelho, né? Tem esses signos. O cinema de terror é feito desses clichês, dessas repetições. Então, quando a gente assiste muito, a gente aprende a identificar. Aí, pra mim, é mais difícil. Por isso que eu gosto do terror feito de forma inteligente. Quais são outras obras aí que vocês querem falar? Tem mais algumas que vocês acham que sejam interessantes? Eu queria falar dos gêneros, né? A gente tem o gore, que não sei se é terror. O gore seria terror? É gore, é tripa, o cara vomitando barato, esse tipo de coisa, né? A gente tem os slash movies, né? Que também foram... Jason, Michael Myers do Halloween, O Pânico. O próprio Pânico. São filmes de assassino, os slash movers, os Jogos Mortais. Jogos Mortais. Slash movies. Vai ter outro, viu? Teve uma época que estava muita moda. Aí teve uma outra época que era a época dos monster movies, sim, né? Sim. Que era o Lobisomem Americano em Paris, o próprio Werewolf, né? O Jason, acho que o Jason Drácula, entra nesse tipo. Não, Drácula, Lobisomem, filmes assim, filme de monstro, né? Sim. Tem o Found Footage, tava muito na época, agora não tão mais. Que seria? Os filmes de filmagem encontrada, né? Sim, é o... Atividade Paranormal. Fake Documentary, né? O Cloverfield, eu não sei se ele é um terror, mas ele é um filme de filmagem encontrada, né? O Bruxa de Blair, por exemplo. Sim. Então, o terror, ele vai se renovando, ele vai agregando novas formas de fazer o terror, pra tentar manter essa questão do medo. mas... Filmes de objetos amaldiçoados também. Tem bastante. E que geralmente são baseados em fatos reais. Essa história eu não acredito mais. Porque não dá. Não dá pra acreditar nisso. Não é 100% verdade. Tipo, os próprios filmes do Invocação do Mal. Beleza, tem uma coisa aqui e acolá que são verdade, mas o resto não é. O que eu ia dizer é de citar um dos elementos que eu acho mais importantes dentro da construção do gênero terror, que são as trilhas sonoras. A trilha sonora dentro do filme de terror, ela é essencial. O controle desse volume, ele é essencial. Porque o terror, ele é feito dessa forma. Ele vai lhe causando um clima, ele vai lhe deixar primeiro tenso. Como é que ele deixa tenso? Ele vai baixando a trilha, ele deixa o ambiente silencioso. Ele insinua ele cria uma... que vai acontecer alguma coisa e não acontece. Ele faz com que o seu corpo se prepare pra receber aquilo. E aí, de repente, ele joga uma trilha bem alta, assim, na tua cara e você vai se assustar. É tipo alguém gritando no seu pé do ouvido. É tipo isso. Você... É inevitável que você vá reagir a esse tipo de coisa. E uma coisa que eu acho que, até citando, então, aproveitando essa fala, a gente tem uma série de terror muito, muito forte, eu acho muito poderosa, no mundo dos games, que é o Silent Hill. Vixe, mim, Maria. Alguns vão dizer que Resident Evil é terror, já foi, hoje não é mais. Mas o Resident Evil, eu meto o terror, né? Eu, como Leon, é X quadrado. Não, mas no passado, os jogos de... Eu acredito que sim, né? No passado era mais survival, né? Agora pegou, survival. voltou essa pegada do survival. Sim. Mas antes não, pode falar. O Silent Hill, o criador, esqueci o nome agora do criador, a gente bota lá na descrição do vídeo. O criador, ele deu uma entrevista uma vez dizendo que um dos elementos mais importantes para a construção do medo que o jogador tem durante o jogo é a trilha sonora. Ele diz que... Como é que ele... E é massa como ele faz a trilha. Ele pegou pessoas batendo em lata de lixo, pá, pá, pá, vidros quebrando, sons de sirene, gente gritando, bebê chorando, juntou tudo. Aí fica aquela cacofonia, fica um som... Um barulho absurdo que a gente não consegue entender o que é. O nosso cérebro fica toda hora... Ah, eu ouvi uma criança chorando. Não, isso foi um vidro quebrando. Ele não consegue focar em nada e ele bota uma trilha de bateria. Tu, tu, tu, tu, tu. E a gente fica tentando identificar. Isso nos deixa tenso, porque o nosso cérebro não reage bem ao que ele não conhece. É a história do medo desconhecido. A gente fica toda hora tentando entender o que é aquela trilha, mas em momento algum ele deixa. Aí essa fica em fundo, direto. Às vezes não tá acontecendo nada no jogo, você só tá andando no escuro, mas a trilha fica lá, ó, enchendo o saco. Você espera que vai acontecer alguma coisa. Mexendo no seu juízo. Fica ali deixando toda hora ali a flor da pele, pra do nada... O Paradigm Head aparece. É, aparece aquele cara com a cabeça da pirâmide. É o Pyramid Man? É. Pyramid Head, né, como o Davi disse. Acho que no gênero de videogames tem bastante coisa também. Qual história desse cara? Eu acho que vale citar American Horror Story. Sim, acho que é bacana. A gente tem o... Penny Dreadful, né? Eu acho que são os principais agora. O Stranger Things flerta um pouco com essa coisa do terror. Não acho que não. Eu acho que são as séries de agora que tem trabalhado um pouco disso. O Bates Motel, talvez. Supernatural. Ai, meu Deus. Não, mas Supernatural, no começo, pelo menos a primeira temporada... Ele tinha uma atmosfera de terror que, pra mim, a primeira temporada ela é mais terror. Depois Sim. ela vai mudando, mas ela tinha um terror ali também. Sim. Ok. Então acho que a gente pode encerrar esse bloco pra poder entrar numa discussão sobre... Pós-horror. Pós-terror. Recentemente a gente teve algumas polêmicas falando sobre a possibilidade do surgimento de um novo gênero, de um novo subgênero dentro das produções de terror, né? Que seria o pós-terror. E tem se gerado algumas discussões porque muita gente não conseguiu entender o que seria esse pós-terror, outras pessoas dizem que sequer existe e tem gente se ressentindo, dizendo que não existe pós-terror, que só existe terror mesmo e que tem gente aí sendo babaca. Então eu queria ouvir de vocês as opiniões. Não sei se a Shirlene tá sabendo de alguma coisa dessa polêmica, mas o Davi e o Oráculo... Eles... É o seu Dharma. Tá bom. O senhor Dharma e o Oráculo estão mais familiarizados com o termo. Eu queria as percepções de vocês do que é esse pós-terror e exemplos de filmes e, sei lá, se vocês acreditam ou não que existe esse pós-terror. Assim, pra explicar pra quem não sabe, esse artigo que já tem há uns meses... Ele foi escrito pelo jornalista Steve Rose no The Guardian, se não me engano, que tinha um título assim: como os filmes de pós-horror estão dominando o cinema, cinemas, né? E tem uma parte interessante, uma frase que ele falou, que se não me engano é assim: o que acontece quando você vai além dessas convenções engessadas e se aventura na escuridão? O que pode estar surgindo aqui é um novo subgênero, vamos chamá-lo de pós-terror. Mas o que ele quer dizer com essas convenções exageradas? Foi algo que a gente até comentou aqui. Mais principalmente o lance dos jumpscares. Não é só isso, mas é o fator principal. Que são esses novos filmes, eles escolhem tirar completamente ou quase completamente esses sustos e deixar o espectador mais tenso, mas de uma outra forma. Não é não, Oráculo? É sim, senhor Dar. O pós-terror, né, no caso, esse termo ainda não foi definido como realmente um termo correto. Oficial, né? Oficial, né? A gente não sabe se... A gente sabe que existe um subgênero, mas a gente não sabe se o pós-terror realmente combina, né? Acho que a nossa discussão vai ser sobre isso. Mas explicando o que seria o subgênero pós-terror, é simplesmente um filme de terror mais bem trabalhado, mais bem arquitetado em cima do terror psicológico, do suspense psicológico, com uma trama cerebral mais desenvolvida em relação... Não apela para os clichês, né? Não apela para os clichês, como o senhor Dharma disse. Mas a trama é mais desenvolvida com o desenvolvimento do trabalho dos personagens em relação às complicações, os problemas que eles vão ter que resolver em relação a uma possível ameaça, por exemplo. Mas não necessariamente, obrigatoriamente, que exista uma ameaça. Né? No caso, como exemplo de um filme que foi citado nessa publicação desse senhor, que foi, no caso, Ao Cair da Noite. Né? No Cair da Noite você tem ali um cenário pós-apocalíptico, onde duas famílias têm que lidar com uma possível ameaça do vírus, que podem estar... alguém deles estar infectado com a questão do vírus. E também existe uma possível ameaça de algo que à noite tenta entrar ali da casa. E ele nunca mostra. Não mostra. Dá mais medo ainda, que é justamente algo que a gente já falou, desconhecido. Exatamente. Esse clima de paranoia, no caso, que eu acho que o subgênero se sustenta em cima da questão da reflexão entre a paranoia do que realmente existe, do que não existe e do que deve ou não se ter medo. Né? A gente deve ter medo do sobrenatural, daquilo que não é explicado, daquilo que não tem uma explicação racional, ou a gente tem que ter medo realmente daquilo que é possível que a gente crie na nossa mente, na nossa cabeça, ou daquilo que a gente, no caso, possa fazer com o outro, né? A discussão do filme, Ao Cair da Noite, no caso, seria isso. O subgênero, ele trabalha, o subgênero do, entre aspas, pós-terror, trabalha muito essa questão. Uma trama cerebral, um enredo psicológico com bastante paranoia. E é algo que a grande massa do público hoje não tá curtindo esse novo subgênero, vamos dizer assim. Porque se você for olhar as críticas desses filmes, por exemplo, Ao Cair da Noite, Babadook, o próprio Mãe, que estreou agora, eu assisti ontem, é um filme chamado Personal Shopper, O Demônio Mas de Neon. Mas esses aí são filmes de pós-terror, assim? Eles estão categorizados dentro? Eles são categorizados como horror psicológico, mas ele tá também, assim, como se fosse abaixo do pós-terror. Se você for perceber a crítica da audiência e não a crítica dos críticos, muitas pessoas estão odiando esses filmes porque eles vão esperar o velho clichê, o susto, a trilha sonora alta. A pessoa não tem. Se dirige ao cinema para ver um filme de terror, ela espera minimamente ser assustada. Pelo menos o público tradicional do gênero terror se acostumou ao longo das décadas que terror vale fazer medo, terror vale assustar. Só que o medo, ele pode ser interpretado de diversas formas. Não necessariamente os jump scares, não necessariamente você vai tomar um susto de opa, pulei da cadeira, ai meu coração. Existe um outro tipo de medo, que é um medo mais sutil, né? Que é um medo que só lhe deixa tenso, lhe deixa angustiado. E eu acho que é nisso que o Steve, né? Steve Rose se baseou para criar, para determinar esse gênero. Particularmente, eu não sei se esse gênero, ele de fato existe, ou se é válido esse nome. Tem gente que tá criticando assim, ele chama de pós-terror como se o terror tivesse sido ultrapassado. Sim. Mas não se trata disso. Não é após o terror, é uma marcação cronológica, uma marcação de tempo. Qual é o cinema de terror contemporâneo? O que estamos fazendo? Aí diz assim, essa leva tem características em comum. O que essa galera tá fazendo de cinema de terror hoje? A galera tá fazendo tramas que são mais terror psicológico, né? Como Sim. O Oráculo falou, que tem mais essa pegada de uma atuação mais carregada, né? São pessoas que a interpretação, geralmente o valor foca, dramático... Foca mais nos personagens do que tá acontecendo, sei lá, fora da casa. Sim. É mais focado nas pessoas. É mais intimista, é mais subjetivo. Então as pessoas acabam que muitas vezes... não não identificam isso como terror, porque ela chegou no cinema e foi frustrada. Ah, eu queria levar um susto, não levei. Eu fiquei, foi o filme todo angustiado, né? Esperando alguma coisa acontecer, porque a pessoa tá esperando sempre aquele momento do vai agora gritar na minha cara. E o pós-terror, que é o que ele diz, geralmente não tem. Assisti, acho que pra mim, o principal representante desse filme... Começou recentemente com A Bruxa, né? É isso que eu ia dizer. O principal representante pra mim desse filme, desse gênero, é A Bruxa. E A Bruxa tem muito disso. Muita gente... Foi feito um alarde. Um dos maiores filmes que, né, na época que saiu. Um dos maiores filmes de terror, assiste, não sei o quê. O público foi lá e não gostou. Porque o público ficou o filme todinho. Ah, vai vir já o demônio aí gritar na minha cara. Vai vir já uma pessoa esfaqueada aqui. Eu acho um filme muito inteligente. E quando você assiste, nada disso acontece. O filme é até paradão, sabe? Ele tem um ritmo mais parado. A trilha dele, eu acho que a única coisa que dá medo mesmo, muito medo, é a trilha sonora, assim. Eu nem sei, sabe? É uma trilha mais mansa. Ele tem um coralzinho. Uma fotografia mais distante. Cinzentada. Ele tem cenas mais silenciosas. Eu acho que o grande tema ali naquele filme é esse medo cotidiano. É esse negócio assim de eu moro próximo à floresta e, sei lá, será que tem um demônio ali? Será que não tem? Fica sempre aquele questionamento. Será que aquela bruxa existe mesmo? Ela vai levar os bebês? Ela não vai? Só que em momento algum a bruxa chega a aparecer de fato naqueles momentos ali. É ansiedade. É uma ansiedade, ela lhe causa angústia, essa angústia do dia a dia. E a gente vive com isso, é o medo do cotidiano. A gente sai da nossa casa de manhã pra ir trabalhar e a gente não sabe se aquele cara que vem na moto é um assaltante. Será que esse ônibus pode sofrer um acidente? Quando eu voltar em casa, minha mãe vai estar bem? Sabe? É esse medo que a gente convive diariamente com as nossas inseguranças. Ele trabalha com as nossas inseguranças. São filmes que tem essa pegada. Ele trabalha com a angústia humana. Ele coloca num estado de medo, mas não é um estado de medo que passa com susto. Porque o susto, ele passa a ser o medo. O monstro gritou, ok, passou, tô bem. Mas o medo do cotidiano, não. Ele é perene. Ele é diário. Ele é sutil. Ele vai lhe corroendo. Sem falar que também é mais pé no chão, né? Ele é mais pé no chão. Mais humano também. Então, eu não sei se seria terror. Eu não sei. Assim, pode ser só suspense. Os personagens chegam a ser mais complexos e mais humanizados também. Sim. E muitos dos cineastas que estão dentro desse gênero de pós-terror, segundo o Steve Rose, não assumem o selo porque eles entendem que, ah, não, ele está dizendo que é pós-terror é porque superou o terror. E ele, em momento algum, fala isso. Ele só está dizendo, ó, tem um tipo de terror que está sendo feito, que tem essas características e que eu estou chamando de pós-terror. Ele não diz que é melhor... Ele não diz que vem depois, ele não diz que é uma substituição ao terror. Ele só diz que é um tipo de terror que está sendo feito. Não diz que é inovação, não diz que é algo novo, né? Pode ser rodasse como se algo novo. Algo que está ultrapassando um movimento. Não é nem isso. Só ele só diz que eu não é outra acho categoria. Que seja algo novo, porque um colega nosso até falou que filmes antigos, o próprio Iluminado, ele é um filme de terror psicológico. Mas o Iluminado, ele é mais explícito. Você vê de fato as criaturas. Mas que se você for ver vídeos de gente falando sobre o pós-terror, eles mencionam o Iluminado, eles mencionam o Corra, que até o Jonathan falou e eu não concordei, mas... O quê? O Corra. Você falou no grupo, sim, o Corra pode ser um pós-terror, e eu achava que não. Mas depois que eu vi esse vídeo, esse povo falando que o Corra, ele também é um exemplo disso, é porque eu tava encarando só como um suspense, mas o suspense eu acho que ele também tá dentro daquele gênero de terror, horror. Não sei, o suspense ele flerta, ele fica ali naquela fronteira. Tipo o Sexto Sentido, né? Que fica entre o terror e o suspense. Vai ter essas coisas, né? Então, trazendo um pouco... Então, o Sexto Sentido pode se caracterizar como pós-terror? Não sei, eu acho que tem. Porque o monstro explícito, tem o susto explícito. Foi explícito, eu já entendo como terror. Que dentro do gênero de pós-terror, segundo Steve Rose, ele categorizou três cineastas brasileiros, tá? A Juliana Rojas, o Marcos Dutra e a Gabriela Amaral. Eles vão estar em cartaz aí no... Acho que eles devem estar em cartaz já nos festivais, com o filme As Boas Maneiras. Esse é da Rojas e do Dutra. É uma versão meio paulistana do Bebê de Rosemary. E tem o Animal Cordial, filme da Gabriela Amaral Almeida, né? Pra você ouvinte aí quiser pesquisar depois. E eles foram colocados dentro desse gênero. E eu acho legal ironizar essa tua... valorização do cinema nacional. Segundo o Steve Rose, esses cineastas, eles estão dentro desse gênero porque eles trabalham mais essa questão do medo cotidiano. Um dos filmes, inclusive, tem uma situação de que toda a construção do terror e da violência e do medo se dá a partir de um assalto que ocorre num restaurante. Aí ocorre o assalto e depois do assalto as pessoas começam a viver aquele medo. Mas não é o medo do assassino, não é o medo do monstro, não é o medo da abdução, não é o medo do demônio. É um medo desse cotidiano. Exatamente, o terror seria justamente o oposto, né? Você fantasiar os nossos medos reais. Sim. Mas vai, pode falar, é isso que eu... Você, pra terminar então, você falou sobre o Bebê de Rosemary. O Bebê de Rosemary é outro filme, que ele também se encaixa no horror psicológico, que é um filme antigo. Então, esse Mas aí é que termo... tá, horror psicológico, pra mim, tem um horror. é diferente do que eu entendo como pós-terror. O pós-terror, ele não tem uma ameaça explícita. No Bebê de Rosemary, tem. Tem a criança, que teoricamente é o demônio. Mas não mostra. Você não chega a ser explícito. Você falou do Iluminado, beleza. Mas o próprio Bebê de Rosemary, eu assisti faz muito tempo. Mas ele não chega a mostrar, dando spoiler aqui do filme, não chega a mostrar no final do filme que como é que tá o bebê, se ele tá com chifre, se ele tá com olho vermelho, amarelo. Não mostra. Então... Mas tem cenas ali, o filme todinho, ele tem cenas que são cenas sobrenaturais. Mas mesmo assim, cara, o próprio... Quando eu digo o pós-terror, que eu entendo é isso. Ele flerta com a realidade. Você pode confundir com um filme de realidade. Assim, ah, é só um filme real, mas tem aquela situação do medo do filme todinho. É um filme que se você fica incomodado, parece um filme normal, parece só um filme de cotidiano. Ah, foi só um cotidiano, foi só a vida de uma família aqui. Por que eu tô tão angustiado com essa porra? Sabe? Por que eu tô com medo disso, se é só uma vida normal? Eu entendo que o pós-terror tá mais nessa linha. A Ghost Story, por exemplo, que tem o lance lá com o Casey Affleck, né? É mais a angústia daquele personagem. É mais a rotina dele. Não tem uma grande situação de violência, de morte. Mas vamos fechar, então, com a seguinte pergunta. Pra vocês responderem, só a Shirlene que não estava familiarizada com o termo, então os demais vão responder. Pra vocês, existe pós-terror, sim ou não? Davi? Acho que não. Não? Acho que existe o subgênero, portanto, mas acho que dar uma nomenclatura pra ele de pós-terror ainda é bem... Não é cedo demais pra dar essa nomenclatura. Né? Eu acho que pra mim o pós-terror, ele é o horror psicológico, mas assim, depende... É porque o sentido etimológico da palavra que tá incorreto. Depende de vários filmes também, mas eu não acredito nesse termo. Eu acredito no termo horror psicológico. Também acredito no termo horror psicológico, terror psicológico, suspense psicológico. Eu acho que é válido, acho que existe há um bom tempo, pra dizer a verdade, não é de agora, e eu valorizo muito e gosto bastante. Eu vou partilhar da opinião de vocês e também acho que colocar esses filmes dentro de uma caixa e chamá-los de pós-terror é um pouco ousado demais. Eu acho que o Steve Rose tá querendo fazer história, tá querendo botar o nome dele em evidência, e pra mim, eu tô com vocês, esses filmes, eles partilham de um tipo moderno de terror psicológico, né? Eles flertam mais com essa questão. Então é isso. Tem mais algum comentário que vocês querem fazer? Algo que seja relevante? Não, que o Fábio não tá aguentando mais, não. Então é isso, galera. Valeu. Boa noite para vocês, ouvintes, que tiveram a paciência de nos ouvir até agora. É isso. Cessar funções motoras. Você. O que faz medo no filme de terror é o narrador. A Shirlene disse isso. O cara que apresenta o exorcista, Columbia Pictures. Aí quando ele diz assim, das sombras leira Herbert Richards. Você já fica tenso, entendeu? Gota mágica. Isso é tudo, pessoal.